Bom, eu sabia que o show ia ser gravado, moro? E eu tinha que tomar cuidado com o volume, o controle do grave, médio, agudo, parte técnica, né, mano? Tomar cuidado pro disco não pular e tal. Mas é o seguinte, fora isso daí, o espírito, a vontade, o amor, a paixão pelo barato, tá ligado? Sempre foi o mesmo, sempre foi intenso, moro, meu? Especialmente nesse dia aí, moro? Então é o seguinte, saí do camarim, cumprimentei o Brau, o Blue e o Ed Rock, falei, é nóis, vagabundo, é agora. Subi no palco, olhei pras MK2, cumprimentei as meninas e falei, é nóis também. Então foi daquele jeito e confere mais uma aí, falou?